do louco? Eu quero mostrar para vocês como se divertir. Não precisa nada, nós vamos brincar noite e dia sem parar. Você tem que ser esperto, que o errado vai dar certo. Se quiser falar de homem mal, vai ter que cantar assim. Kikiki, kokokó, guruguruguruguruguá. Kikiki, kokokó, guruguruguruguruguá. O galo acorda cantando assim. Se esconde dizendo cuco. Cucu, cucu, cucu, cucu. E o patinho falou capada. Quá, quá, quá, quá, quá. Kikiki, kokokó. Guruguruguruguruguá. Kikiki, kokokó. Guruguruguruguruguruguá. Kikiki, kokokó. Guruguruguruguruguruguá. Kikiki, kokokó. Guruguruguruguruguruguá. Que mundo louco! Você vê um elefante, ele pode voar. E uma zebra sem pijama, pode acreditar. Uma cobra sem pescoço por aqui eu nunca vi. Mas um cachorro é do osso, sai correndo pra fazer pipi. Kikiki, kakaká, kakaká. O galo acorda cantando assim. Se esconde dizendo cuco. Cucu, cucu, cucu. E o patinho falou pra pata. Quá, quá, quá, quá, quá. Kikiki, kakaká. Guruguruguruguruguá. Kikiki, kakaká. Guruguruguruguruguá. Kikiki, kakaká. Guruguruguruguruguá. Kikiki, kakaká. Guruguruguruguruguruguá. Que mundo louco! Que mundo louco! Que mundo louco! Que mundo louco! O peru nunca vai pensar que é servido no Natal. E o ratinho correndo atrás do gato no quintal. O crocodilo não vai virar bolsa de madame. E o cavalo vai subir escadas.